Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao nosso Café Brasil. Esta edição era para ser sobre o Natal e acabou tratando de música popular brasileira de Natal. Pois abro este programa especial com o poema Novas Marcas, de Haroldo Barbosa, um amigo virtual que mora no Rio de Janeiro e que escreveu assim. Como festejar o evento, com alegria e encanto, se guerras santas espalham dor, tristeza e pranto? Por que o ser humano não se despe da hipocrisia para distribuir carinho ao longo do ano, todo dia? Quando chega o Natal, raposas ávidas por dinheiro disfarçam sua má conduta usando pele de carneiro. Tomara que a data mágica, que relaxa e nos acalma, sirva de marco inicial para lavar a nossa alma. A busca pela vitória é árdua, no entanto, há esperança. Basta observar o exemplo que nos dá cada criança. Liberte-se já das sombras, não espere chegar janeiro, e o que praticar no Natal, repita pelo ano inteiro. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um bocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um bocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um bocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu. É muito triste constatar, mas o fato é que deixamos que o espírito de Natal se transformasse num imenso apelo comercial. Sobra, para quem ainda não morreu, de tédio com o ataque baixo da mídia e do poder estabelecido, um universo maior que todos os universos conhecidos, o das canções. A música é, sem dúvida, um vislumbre da face de Deus. Desde a erudita, chegando a um bom samba, emoção é o que vibra em cada corda do cavaquinho ou do violino. As músicas natalinas, por exemplo, deveriam ser mais ouvidas, porque dizem muito e tocam o coração. Significam, na verdade, o renascimento de cada um, a renovação da vida. Eu pensei que todo mundo, sem primeiro nem segundo, fosse filho de papai do céu. Eu pensei de brincadeira, numa vida de primeira, onde eu tenha o que eu queira, de verdade em vez de no papel. Eu pensei e ainda penso, que o amor e o bom senso vão reinar pra gente ser feliz. Eu pensei bem do meu jeito, que eu também tenho direito ao Natal do meu país. Meu pinheiro é meu, mandacaru, com enfeites de algodão. Albercata no terreiro, os reis magos, três vaqueiros, aboiando no sertão. Meu pinheiro é meu, mandacaru, cada um é nosso irmão. E o Natal, se verdadeiro... Você ouve Natal Nordestino com Eliezer Seton, que traz um Natal brasileiríssimo, sem neve nem Papai Noel. É Natal brasileiro no seu Café Brasil, onde meu pinheiro é meu mandacaru. Eu pensei que todo mundo, sem primeiro nem segundo, fosse filho de papai do céu. Eu pensei de brincadeira, numa vida de primeira, onde eu tenha o que eu queira, de verdade em vez de no papel. Eu pensei e ainda penso, que o amor e o bom senso... Eu também tenho direito ao Natal do meu país. Vá até a discoteca e esconda o velho disco Jingle Bells e outras bobagens made in lá fora. Quando eu era pequeno e as árvores de Natal eram grandes, adorava ouvir música de Natal brasileira. E é sobre a música de Natal brasileira que este texto de Paulo Pelicano vai tratar. Tenho uma lembrança remota, deliciosa, de estar na minha cidade natal. Cidade natal, o português é um idioma incrível, não acha? E minha mãe ter me levado para assistir a um programa na rádio local. De pé, frente ao microfone, uma garotinha meiga, cabelo encaracolado e plena de fitas, cantava, acompanhada por um piano. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Naquele tempo, Natal era um momento de respeito. Minha avó e suas filhas iam à missa do galo e todo mundo ficava constrito, respeitoso. Não havia a ceia de Natal, nem os fogos de artifício de hoje. Faziam uma oração na cozinha da grande casa da rua de terra batida. E lá fora, a noite cobria com seu manto cheio de estrelinhas a noite de Natal, mantendo o mistério da vida intacto. Sabendo que tudo é raro e rápido, delicado como um cristal. Os presentes eram entregues pela manhã do dia 25, deixados sob a árvore de Natal. Um presente para cada criança. Não o absurdo de alguém ganhar 30 presentes, como aconteceu com meu sobrinho neto natais passados. Metade deles estava quebrada no dia seguinte, sem nenhuma dor pela perda. O comércio, que me perdoe, eu sei que mantém zilhões de pessoas ganhando algum dinheiro, mas transformar Natal em comércio é imperdoável. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim blam, blim blam, blim blam, bate o sino da matriz, papai, mamãe rezando para o mundo ser feliz. Blim blam, blim blam, blim blam, o Papai Noel chegou, também trazendo presente. Você ouve Natal das Crianças com a interpretação de Simone. Natal das Crianças é de Blackout, cujo nome era Otávio Henrique de Oliveira. Cantor, compositor, órfão de pai e mãe, foi trazido para São Paulo aos 6 anos de idade e aqui trabalhou como engraxate e entregador de jornais. Em 1933, apresentou-se no programa de calouros A Peneira de Ouro, da Rádio Tupi. Chegou a ser uma figura muito popular no carnaval entre os anos 1960 e 1980, incorporando a figura general da banda. Sobre ele, Blackout, encontrei um texto de Ricardo Cravo Albim no Dicionário Cravo Albim da Música Popular Brasileira, que diz assim: mesmo em inglês, a expressão blackout sintetiza hoje um dos mais abomináveis preconceitos raciais, travestido de piedosa concessão. Blackout significa preto por fora, mas branco, em alma, é claro, por dentro. Quando o cantor paulista Otávio Henrique adotou o nome artístico de Blackout, já abrasileirando o termo, o nome não parecia ter essa carga tão virulenta de achincalhe. Fosse assim, o preto retinto Otávio Henrique teria recusado o pseudônimo, sugerido pelo célebre Capitão Furtado em seu ouvidíssimo programa radiofônico da difusora paulistana. Pelo sim ou pelo não, Blackout acautelou-se contra achincalhes futuros e logo se promoveria a general da banda e do carnaval, a partir do sucesso triunfal que foi o samba General da Banda, de Sátiro de Melo e Tancredo Silva no carnaval de 1949. Viu só, hein? Antigamente, músicas de Natal e de Carnaval eram compostas por grandes nomes da música popular brasileira. Hoje, a última coisa que me lembro antes do Pocotó é o Silvio Santos com A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Em clima de Natal, você ouve Acalanto, de Thaís e Silva e Robson Dias, ao som de Sim ao Som. Imagine que você tem 10 anos de idade e deixe-se emocionar. Chama a de envelhecer é que tudo se torna suave e assume inevitável sabor de lembrança. Prefiro lembrar hoje de mim com meus irmãos pequenos, mamãe e papai eternamente jovens, assim como todos os tios, tias, primos e primas. E lembrar do sabor do frango assado, da macarronada da nona e da deliciosa sangria. A bênção, mãe, a bênção, pai, vó, tia. Eu cresci e as árvores ficaram pequenas, computadorizadas, globalizadas, mas eu continuo na luta. Sou um homem de meia idade. Estou vivendo o melhor tempo da minha vida e nunca fui tão feliz. Mas como sou insuportável, preciso fazer uma constatação. O Natal está tão mercantilizado que algumas das melodias que fazem parte de nossas vidas foram feitas não para nossos corações, mas para os nossos bolsos. A musiquinha é uma delícia, mas quando a gente lembra que por trás dela tem um banco, dá vontade de chorar. Não há como esquecer as noites de Natal de nossas infâncias, nem as noites de Natal da infância de nossos filhos. Cabe a nós não deixar que esse espírito mercantilista acabe de vez com a mágica daquela celebração das famílias, que se reúnem para dizer que todos se querem bem, que mais um ano se foi, curtindo os sorrisos das crianças e as comidas de festa. Eu também tive as músicas de Natal muito presentes em minha infância. E uma sacanagem. Jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, limpa com o jornal. E aí vai. Aproveito as lembranças para buscar outro clássico da música popular brasileira de Natal. O Velhinho. Botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém, seja rico ou seja... Você está ouvindo O Velhinho, na interpretação de Simone. Essa música é de Otávio Babo, compositor, poeta, advogado conceituado que atuou entre os anos de 1950 e 70 em defesa dos direitos do consumidor, antecipando um assunto predominante nos últimos anos. Primo do compositor Lamartine Babo, sua atuação na música popular brasileira ficou marcada pela canção de Natal O Velhinho, defendida em concurso natalino pelo cantor João Dias e classificada em terceiro lugar. É, mas os nossos corações... Pelo menos no Natal, o lugar dessa música será sempre primeiro. Papai Noel deixou meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece? Ah, Natal, Natal. E chega o momento de uma das mais famosas, lindas e emocionantes músicas de Natal. Pelo menos para mim. Vou falar dessa música usando trechos de um excelente texto de Fernando Toledo, publicado no site da revista Música Brasileira. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a cantar. Fim de ano é data perfeita para se lembrar do genial e atormentado Assis Valente, um dos maiores nomes da música popular brasileira em todos os tempos. Assis Valente foi uma criança muito triste, nos tempos em que a infância era um período marcante. Nem mesmo um registro confiável de quando e onde ele nasceu a gente possui. Ora, dizia ter nascido em Campo de Pólvora, ora em Pateoba, ambas na Bahia. Ora em 1908, ora em 1911. Para que você tenha uma ideia do que foram seus primeiros anos, basta dizer que ele foi sequestrado, um menino ainda, e que a família que o tomou para si o obrigava a trabalhar numa farmácia, em regime que poderia qualificar-se como escravo. Extremamente decidido e talentoso, conseguiu fazer um curso no Liceu de Artes e Ofícios e passar a viver de algumas ilustrações que produzia. Mais adiante, iniciou-se como protético, profissão que exerceria até o fim de sua vida atribulada. E firmou-se como um dos grandes compositores da história da música popular brasileira. Veja o olhar crítico do adulto voltado ao passado. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo. Você tá ouvindo Boas Festas com os Novos Baianos, composição de Assis Valente com versos inesquecíveis. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Vem assim, felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Essa explicação do adulto já prepara para o desfecho uma tentativa de explicação da decepção da criança. Esses últimos versos constituem uma peça literária como poucas, pois conseguem traduzir um sentimento profundo, experimentado na infância por meio de associações bem características desse mundinho. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Poucas vezes, na literatura mundial, este universo foi traduzido tão bem, com imagens que só a ele poderiam pertencer, sem deixar de trazer em si uma carga poética avassaladora. Explicar para si mesmo que não recebeu felicidade por ela ser um pedido insólito estaria fora de propósito. Resultaria em um pragmatismo que não condiria com a mente de uma criança. Agora, atribuir o motivo ao fato daquele brinquedo não existir ou não constar do estoque de Papai Noel é perfeitamente cabível e coerente com o personagem em questão. Você liga a televisão e Pocotó? Abre o jornal e Pocotó? Seu filho liga o rádio e Pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e Pocotó? Assiste o horário político e Pocotó, Pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Assis Valente. É curioso que um homem capaz de traduzir ao próximo e a si com tanta clareza tivesse tanta dificuldade em se relacionar com o mundo. Por pelo menos 3 vezes, Assis tentou se matar. Na primeira vez, em 1941, pulou do Corcovado e foi encontrado 70 metros abaixo, amparado pelos galhos de uma árvore. Noutra, tentou cortar os pulsos com uma lâmina de barbear. Mas finalmente, no dia 10 de março de 1958, cercado por todos os lados de dívidas, José de Assis Valente, o mulato que fora arrancado de seu lar para funcionar como escravo em um país que se orgulhava de não tê-los, o protético, que abandonava o consultório durante dias para ir compor seus sambas em paz, o tradutor maior dos que vivem à margem das convenções, saiu de casa, telefonou para alguns amigos a fim de informá-los de seus desígnios, sentou-se em um banco na praia do Russell, bebeu formicida com Guaraná e morreu. Faltavam alguns minutos para 6 da tarde, hora cheia cujo badalar não chegaria a ouvir. Realmente, felicidade é um brinquedo que não tem. Luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser, luz de ser Pois é, agora é Noite Feliz, que não pode faltar. Essa música foi composta mais de 200 anos atrás por Mohr e Gruber, em Oberndorf, na Áustria. Chamava-se Stille Nacht, ou seja lá como se pronuncia isso em austríaco. Aqui, você ouve a versão brasileira cantada magistralmente pelo Sim ao Som. Eu não sei você, mas eu me sinto com 10 anos. Estou lá em Bauru, vendo meu vô Duarte me entregando aquele presente. O Natal está aí, espero que o seu seja feliz, gordo, macio, cheiroso, quente, nutritivo. Pois o meu presente para você segue agora, numa poesia de Fernando Pessoa chamada Natal, que diz assim: o sino da minha aldeia, dolente na tarde calma, cada tua badalada soa dentro de minha alma. E é tão lento o teu suar, tão como triste da vida, que já a primeira pancada tem o som de repetida. Por mais que me tanjas perto, quando passo sempre errante, és para mim como um sonho, soas-me na alma distante. A cada pancada tua, vibrante no céu aberto, sinto mais longe o passado, sinto a saudade mais perto. E ao som inesquecível de Noite Feliz, eu vou terminando o Café Brasil de Natal. Hoje estiveram conosco Blackout, Assis Valente, Otávio Babo, Simone, Novos Baianos, Sérgio Sá. Gostou? Não gostou? Então visite www.lucianopires.com.br ou mande sua mensagem para a operadora 11-4195-6343. De novo, operadora 11-4195-6343. Troque seu pinheiro por um mandacaru no Natal do Brasil. Com os votos de Feliz Natal do seu Café Brasil. Você ouviu com o escritor Luciano Pires. Distribuição Podcasting Brasil.